Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal da Antena Web. Edição para esta sexta-feira, dia de 12 de setembro de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer apenas e só música de saxofone, um instrumento que ficou particularmente conhecido e afamado pelo talento indescritível de Kenny G e os seus temas, aqueles que popularizou, como Forever in Love ou Songbird, por exemplo, não é? Ou, por exemplo, a versão de Wonderful World, não é? Do Louis Armstrong. Pois bem, hoje temos aqui uma interpretação de uma música dos Dire Straits chamada Why Worry. São musicadas Local Hero e vai abrir a edição de hoje do nosso Nota 7. Tempo ainda para ouvir, e digo assim porque é uma música grande. Temos uma música chamada Hello. Esta música, enfim, teve um sucesso enorme na voz do Lionel Richie e deu até origem ao filme. Por vir também uma música de Richard Marx, Right Here Waiting. Esta música pertence então ao compositor Richard Marx e é também mais uma belíssima interpretação ao saxofone. São as três músicas que hoje vamos aqui ouvir nesta edição do nosso programa, Nota 7, que regressa na próxima segunda-feira, dia 15, às 19 horas. Fique bem ouvinte, boa tarde para si e até à próxima segunda-feira. Bom fim de semana.